que rapidamente trazer uma reflexão para a gente. Hoje a gente está dedicando esse momento de encontro aqui a pensar a comunidade e falar um tema sobre esse, concorrendo com a mesa posta ali, é bem complicado, né? Então eu queria assim pedir a sua máxima atenção, sua carinhosa atenção, não pensar tanto ali na mesa, mas pensar um pouco aqui nesse momento de reflexão. Então, eu queria pensar hoje com vocês sobre o valor, né? Puxando um gancho assim do que a gente ouviu do pastor Armindo no domingo passado, a importância de viver em comunidade. É o valor de viver em comunidade, mas também pensar na bênção que é viver em comunidade. E a gente, quando se propõe a falar sobre valor e a bênção de viver em comunidade, é importante que a gente fuja de algumas compreensões simplistas, né, que geralmente a gente tem sobre a igreja. Não, que é importante ver a igreja. A gente sabe dessa importância. Mas eu não queria me ater a conclusões assim tão simplistas, contidas em afirmações como que a igreja é importante para a gente lutar contra o egoísmo, não obstante que essa afirmação seja verdade, né? Essa ideia é verdadeira, porque quando a gente se predispõe a viver em comunidade, a gente de fato está fazendo um esforço pessoal, né, para nos integrarmos às outras pessoas, para convivermos com o que é diferente, para convivermos com pessoas que a gente não conhece. De fato, quando a gente se predispõe a viver em comunidade, a gente está fazendo um movimento para integração. Mas eu queria contextualizar aqui esse objetivo da reflexão, de que viver em comunidade não somente é um valor precioso, mas também é uma bênção. Né, e trazendo um pouco essa ideia de que é um esforço para a gente lutar contra o egoísmo, né, que nos alcança, é importante a gente contextualizar essa reflexão dentro desse ambiente de sociedade urbana que a gente vive. Né. E aqui eu gostaria de trazer algumas rápidas ideias ou alguns valores que a sociedade nos impõe hoje, e às vezes a gente está vivenciando isso de forma não consciente, mas a gente está sendo movido por alguns sentimentos e valores dessa sociedade. O primeiro valor que a gente vive envolvido dentro desse contexto social urbano que a gente vive é a competitividade. As pessoas de hoje, ou o mundo que nos cerca, o dia a dia que move a gente, que leva a gente para um lado, leva para o outro, é movido por competitividade. Nós competimos com as outras pessoas. As pessoas vivem envolvidas nessa ideia de que o outro é um adversário. E aí, se a gente vai para o campo profissional, eu preciso ter uma melhor performance, eu preciso estar melhor preparado, porque eu estou competindo sempre uma vaga, um crescimento. Estou competindo sempre para melhorar a minha carreira profissional, melhorar as minhas conquistas. Então, a gente vive nesse contexto de competitividade. E a competitividade de hoje está tão acirrada que ela não está presente só no mundo do trabalho. Ela está presente dentro das casas. Quando pais e mães concorrem para ver quem trata melhor o filho, para ver quem dá o melhor presente. Aí eu dou maior carinho a esse, você não dá. E às vezes isso está meio camuflado, mas a competitividade também está estabelecida nas relações humanas mais, vamos dizer assim, mais caseiras. Né? A gente está competindo sempre com o outro e a gente às vezes está movido por esse sentimento, por esse valor da sociedade que nos absorve, que nos coloca no canto, nos pressiona. E a competitividade está em todos os contextos, né, onde a gente está vivendo. A gente vive a filosofia do currículo, né? assim, fazer a carreira ou aquilo que está no nosso currículo conta muito para definir para as pessoas na sociedade que a gente vive aquilo que a gente é, ou o nosso potencial. Ou as pessoas vão julgar a gente mais importante ou menos importante de acordo com o nosso currículo. A gente vai ter um lugar melhor ao sol de acordo com a nossa formação. Então a gente vive nesse contexto competitivo sempre. Outro valor que nos move na sociedade urbana que a gente vive é o valor que está estabelecido entre as pessoas, que é a seletividade. Contexto social urbano que eu e você estamos inseridos é um contexto muito seletivo. Seleciona e estabelece as pessoas nos seus devidos lugares, pelo que elas têm, pelo que elas usam, pela forma com que elas falam. Até nas redes sociais, hoje, quem está no Facebook são as pessoas consideradas com maior intelectualidade. Quem não tem tanta intelectualidade, de forma geral isso, tá, gente? Estou falando de forma geral. Me desculpem aqui os mais experts, né, em tecnologia, mas hoje o pessoal que está mais no Orkut é considerado um pessoal que não tem tanto conhecimento do mundo da comunicação, das tecnologias e tudo mais. É o que comumente se fala. Então a gente vive num contexto social que as classes estão muito bem determinadas. Eu pertenço a esse lugar, pertenço a outro. O exemplo que Pedro colocou aqui é muito característico, né? Como se o acesso ao cinema fosse apenas de uma classe social. Quem é de outra não pode ir. Que lugar é esse que eu estou habitando, que aquele que não é da minha classe pode vir também? Então, a sociedade que a gente vive, ela é muito seletiva, né? E aí, às vezes, a gente se acha assim. O duro é que a gente se acha melhor do que os outros. A gente vai se colocando nas nossas classes. A gente se acha com maior conhecimento, com maior poder aquisitivo, com maior sei lá o quê. E a gente vai escolhendo, vai selecionando as pessoas com quem a gente vai se relacionar. Não, não vou me relacionar com aquele pessoal porque, poxa, o que é que vão falar de mim? Né? E vice-versa, tá? É tanto do que tem menos para o que tem mais, do que tem mais para o que tem menos. Isso aí não é uma questão somente do que tem mais. Mas os guetos, né, as tribos, vão se estabelecendo no nosso contexto social. Nós vivemos também envolvidos nesse contexto social urbano de uma filosofia da aparência. Nos anos 80 e meados dos anos 90 e seguinte, o conflito social era, ou a crise social que se estabelecia, era a contradição do ter e do ser. Não importava se você não tinha caráter, mas se você tivesse dinheiro, as pessoas lhe julgavam importantes. Isso foi a crise social dos anos 80 e dos anos 90. Nesse novo tempo, 2000 para cá, a crise não é mais do ser e do ter. A crise é do ser e do parecer. Se eu não sou, eu tenho que fazer alguma coisa para parecer. Se eu não tenho condições de ter um iPhone, eu vou comprar um Xing Ling lá no camelódromo. Eu estou falando isso porque eu tenho um Xing Ling, viu? Se eu não posso ter um iPod, eu tenho um Xing Ling que parece. E aí, quando eu tiro meu Xing Ling, o pessoal olha assim, poxa, um iPhone, melhor, né? Um iPhone. Aí eu disse, não, é um Xing Ling. Mas a crise hoje é das pessoas parecerem, entende? E não do ser. Se eu não consigo ter o físico ou o biotipo de um artista global, eu vou usar a roupa, eu vou cortar o cabelo como se fosse, porque eu vou ficar parecido, né? E aí, infelizmente, não posso fazer muita coisa para ficar parecendo com alguns artistas, né? A não ser Kojak, essas coisas que é de um outro tempo. Mas a crise hoje das pessoas, na sociedade que a gente vive, e eu e você vivemos pressionados por isso, é a crise do, não do sermos mais, mas é do parecermos. A gente sempre quer se parecer com alguém. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade onde as pessoas têm muita dificuldade com a sua autoimagem. A gente sempre está insatisfeito com a imagem da gente. A gente quer parecer sempre com a outra pessoa. A gente vive nessa intenção de melhorar o nosso visual, de fazer isso, fazer um regime, fazer aquilo outro, entrar nisso, ter aquela atividade, porque fazendo isso eu vou atender uma expectativa de um biotipo aí que é pregado nesse contexto social que a gente vive. O último exemplo que eu queria colocar aqui para a gente, dessa sociedade urbana que a gente vive, que a gente é movido pelos valores que ela tem, porque a gente é do mundo, a gente não é da igreja, simplesmente, mas a gente está vivendo nesse contexto. É que é um contexto social onde as mudanças são muito rápidas, né? Os processos são muito rápidos, movidos aí, somos empurrados pelas mudanças tecnológicas, e tudo acontece tão rapidamente que a gente tem uma dificuldade quando os processos são mais lentos, né? E a gente fala que tempo tem que correr, a gente não tem tempo, a gente está numa sociedade que não tem tempo para nada, então tudo é muito apressado, né? A gente vive na cultura do café solúvel, né? Não tem que mais pegar o café, torrar, bater o pilão, fazer aquele processo todo. Se eu tenho lá um Nescafé, esquento a água, jogo lá o pozinho, mexo, coloca açúcar, está tudo certo. Né? Então, esse é o contexto social que a gente vive. E aí, gente, uma sociedade que se funda nesses valores vai se tornando uma fábrica de seres humanos extremamente egoístas. Que história é essa, Daniel? É porque, quando a gente fala de comunidade versus egoísmo, a gente precisa entender qual é esse contexto que a gente está vivendo. E esses valores vão fundando, vão forjando uma geração de seres humanos egoístas, porque qualquer demonstração de fraqueza ou de inadequação a esse contexto social, as pessoas que não se adaptam a esse movimento todo da competitividade, da seletividade, de viver das aparências, das mudanças rápidas, as pessoas que não se adaptam a esses processos, elas vão vivendo meio que uma segregação dos seus espaços. Ele não está adequado com o contexto, né? E aí eu volto, então, para o nosso tema. Onde entra, então, a compreensão de que viver em comunidade tem o seu valor e de que viver em comunidade é uma bênção para a vida da gente? Porque quando a gente põe os nossos olhos sobre o Evangelho vai confrontar toda essa dinâmica social que a gente vive e vai nos ensinar o contrário. E a minha intenção aqui com vocês nessa noite é que a gente possa entender que o Evangelho propõe o contrário daquilo que a gente tem experimentado no nosso dia. No Antigo Testamento, todos os grandes acontecimentos que resistiram à ação de Deus e que marcaram positiva e negativamente a vida do povo, eles resistam a ações de Deus sobre o povo de Israel, e mesmo que a ação de Deus começasse com uma pessoa só, isso se desdobrava para o contexto do povo, para a comunidade de Israel. No Novo Testamento, a gente vai ver que a percepção, ou a ideia de comunidade, ela é expandida. Antes Deus abençoava apenas o povo de Israel, mas em Cristo e através do Espírito Santo, pessoas de várias nações, de várias etnias, de várias línguas, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, declarando o reinado de Deus sobre as suas vidas, de Jesus sobre as suas vidas, essas pessoas se tornavam povo de Deus. O senso de comunidade é expandido. Não era somente Israel, mas era Israel e todo e qualquer lugar que entendesse que Jesus era a razão da vida deles. E aí, gente, é importante quando a gente coloca os nossos olhos, porque Paulo vai demonstrar isso muito claramente lá em Efésios. Eu queria ler com vocês, se você tiver a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Paulo vai nos ensinar que o senso de comunidade, ou viver em comunidade, ou só é possível viver nessa perspectiva de comunidade de fé, quando a gente vai para além dessa compreensão puramente humana da comunidade, mas da ação de Deus, unindo, interagindo, interligando as pessoas dessa comunidade. E Paulo diz assim, lá em Efésios capítulo 4, verso 1 a 6, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo tinha muito claro na sua mente o que era comunidade que se movia e que existia e que prevalecia pela ligação em Cristo e a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. A igreja, como comumente a gente ouve, é a instituição humana mais divina que existe sobre a face da terra. Porque não obstante os relacionamentos e a complexidade dos relacionamentos que se estabelecem dentro de uma comunidade, para além da complexidade dessas relações humanas, é Deus quem age numa comunidade de fé. Isso aqui só é possível não porque uma ou duas pessoas idealizaram uma igreja, não é isso. Isso aqui só é possível porque, para além do desejo e da visão, da motivação e da disposição de levar uma comunidade à frente, é Deus, ou foi Deus, quem moveu para que pudéssemos estar aqui. Tudo o que tem acontecido na Doxa, seja grupo produtivo, seja laboratório de informática, seja qualquer coisa que aconteça hoje, que acontecerá, é a ação do Espírito Santo, e não tem como a gente fugir dessa realidade. Somos pessoas que estamos contribuindo, mas se sairmos todos daqui, Deus levantará outras pessoas para continuar o que está sendo feito aqui, porque o trabalho não depende de você, não depende de mim. Uma comunidade de fé é uma comunidade em que o Espírito Santo atua através das pessoas. E aí, quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, os valores que nós colocamos aqui da sociedade são confrontados. Eu gostaria de retomar esses valores da sociedade, fazendo um contraponto aqui com a perspectiva do Evangelho. Porque se a gente vive numa sociedade competitiva, de competitividade, o ambiente da comunidade de fé, o ambiente da comunidade cristã, não é um ambiente de competição. Presta bem atenção. O ambiente de uma comunidade de fé não é um ambiente de competição, mas um ambiente de acolhimento e de apoio. Nós não seremos igreja se estivermos competindo aqui uns com os outros. Nós não seremos uma comunidade de fé se a minha intenção ao vir aqui seja para dignificar alguma ação minha. Nós não seremos uma comunidade cristã se todas as vezes que eu sirvo, todas as vezes que eu faço alguma coisa, eu quero fazer bem para mostrar às pessoas que eu estou fazendo bem e que eu sou o cara e que eu sou a pessoa. Não existe isso. A gente não está numa relação de competitividade. A gente está numa relação de serviço. A gente está numa relação de acolhimento, de apoio. Aqui não é o lugar para competitividade. Aqui é um lugar para acolhimento das pessoas, para apoiarmos uns aos outros, para vivermos como irmãos. Se o nosso contexto social é um contexto de seletividade, o ambiente da comunidade é um ambiente de mistura, de diversidade que gera unidade. Não é uma unidade porque todos pensam da mesma forma. Não é unidade porque todos se vestem de uma mesma forma. Não é unidade porque todos têm a mesma condição social. Mas em meio a essa diferença, é Deus, é o Espírito Santo que gera em nossos corações o senso de unidade. Somos uma comunidade de pessoas diferentes, mas somos uma comunidade porque efetivamente o Espírito Santo é quem nos une. E seja a diferença que tivermos aqui, elas são ou devem ser colocadas de lado. Porque aqui não é a comunidade do que sabe mais nem do que sabe menos. Não é a comunidade de quem fala melhor ou quem fala assim. Não é a comunidade de quem tem mais e que tem menos. Aqui é a comunidade dos que são alcançados por Jesus. E deve ser assim. Se vivemos numa sociedade que valoriza a aparência, eu preciso parecer com alguém. Viver em comunidade é o ambiente da autenticidade. Aqui é o lugar onde nós podemos e devemos ser quem nós somos. Você não está aqui para atender às expectativas idealísticas de ninguém. O grande problema de uma comunidade, às vezes, é que a gente quer viver em comunidade, mas a gente vive na expectativa de que essa comunidade não seja humana. A gente sempre está em expectativas idealísticas. Deixa eu dar um exemplo disso. É a comunidade que das pessoas que chegam na igreja e a gente vacila durante a semana, a gente tropeça, a gente faz as nossas burradas, dá as nossas cabeçadas. Aí eu chego aqui no domingo, tem uma expectativa idealística que o pastor não faça nada daquilo que eu faço. Se eu minto, o pastor não pode mentir. Se eu tenho dificuldade, né, com algum problema, o pastor não pode, porque ele é pastor. Isso é uma expectativa idealística. Ou seja, eu sou ser humano, mas o pastor é um ser quase divino, um ser angelical. Por outro lado, a expectativa idealística do pastor é que as pessoas que vêm ouvi-lo são pessoas que estão arrasadas no pecado e que elas só vão sair do pecado se ele pregar. E ele é o condutor de tirada das pessoas daquele lamaçal da vida. E nem sempre quem chega aqui está arrasado. Está com a vida em frangalhos diante de Deus. E a gente vai pensando que viver em comunidade, a gente precisa atender às expectativas. E o duro é quando o pastor quer atender às expectativas idealísticas. Ele se acha o super-homem, ele se acha o perfeito, ele quer negar as suas dificuldades, ele não chora, ele... Isso é tão sério, gente, que tem gente que acha, e tem mulher que acha que casando com um pastor vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque acha que o pastor vive andando de joelho e orando 24 horas por dia. E que ele não é chato, e que ele não tem os seus problemas pessoais. Eu estou colocando exemplos aqui para que você entenda que às vezes a gente está vivendo em comunidade, tentando passar uma imagem daquilo que a gente não é. Atendendo às expectativas das pessoas. Isso é viver da aparência. E quando eu olho para a Bíblia se torna um espelho para mim, porque ali eu me olho e ali eu me percebo nas minhas limitações, nas minhas dificuldades e também nas minhas qualidades. Se a sociedade vive das aparências, a comunidade é um lugar para a gente ser o que é. E viver em comunidade é um grande desafio, às vezes é aterrorizante para algumas pessoas. Porque é na comunidade que eu vou, de fato, me mostrar quem eu sou, mesmo sem falar. Porque quem está de fora, às vezes, percebe como eu sou e eu não estou me percebendo como eu sou. Quem está de fora, às vezes, está tendo uma ideia sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, sobre o que eu penso, às vezes, muito mais aprofundada e aguçada sobre mim mesmo. Porque nós não nos dispomos a nos averiguar, a nos analisar. Nós temos dificuldades de olhar para a gente mesmo. E quando a gente vive em comunidade, as pessoas percebem como a gente fala, como a gente reage, como a gente responde ao outro, como a gente lida com o outro. E numa comunidade de fé, na autoridade de irmão, alguém pode chegar para vocês assim, cara, oh, precisa avaliar isso aqui. E você se surpreender assim, mas como é que ele está dizendo isso? É porque numa comunidade, não tem como a gente querer viver numa comunidade saudável se a gente não for aquilo que a gente é. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas mazelas, aqui não é um lugar de gente perfeita, aqui é um lugar de gente. É o lugar da gente ser autêntico, é o lugar da gente ser verdadeiro, não somente com Deus, mas verdadeiro com a gente mesmo. Se na sociedade que a gente vive é uma sociedade das mudanças rápidas, em que os processos eles são velozes, na comunidade diferente. O processo de Deus na vida das pessoas, às vezes, não é tão rápido como a gente quer. Está me ouvindo bem? A gente olha para aquele irmão, meu rapaz, fulano de tal, meu Deus, faz 50 anos na igreja, e é os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. É, queridos, porque o processo de Deus é diferente. Nenhum discípulo nasce pronto, os discípulos se forjam. Deus não chamou ninguém acabado. Pronto e acabado. Deus está completando a sua obra na minha e na sua vida. Às vezes a gente quer tudo muito rápido. Tudo precisa acontecer para ontem. Opa! Por que valor a gente está sendo movido? Às vezes Deus só não está querendo que aconteça daquela maneira. E o nosso grande desafio é enquanto comunidade, a gente entender o processo que Deus está promovendo na comunidade. Deus não está comprometido com as mudanças tecnológicas. Deus está preocupado em fazer um processo e completar a obra dele na sua vida. Pode durar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas uma coisa eu tenho certeza. A obra de Deus vai ser completa na sua vida. Deus vai completar a obra dele na sua vida. Você pode até insistir por aqui, mas se o caminho que Deus quer que você siga é por aqui, você vai por aqui em algum momento. Mas esse é um processo de Deus, não é um processo puramente humano. Então, queridos, eu gostaria de encerrar esse momento. Não é fazendo um apelo, não. Mas é ele provocando para você pensar como está a sua vida diante da comunidade. Eu posso falar por mim mesmo, de que todas as vezes que eu quero fugir da comunidade, é porque o problema está em mim mesmo. Todas as vezes que eu quero viver uma vida puramente solitária e egoísta em volta de mim mesmo, é porque eu estou com algumas dificuldades, sejam espirituais, sejam psicológicas. Porque na comunidade não tem como a gente não se expor. Não tem como alguém olhar para a gente assim, fulano não está bem. Não tem como alguém olhar para a gente assim e perguntar, está tudo bem contigo? E aí essas perguntas que são tão simples se tornam aterrorizadoras para a gente quando a gente está movido por sentimentos que não daqueles que promovem o relacionamento de uma comunidade de fé, de uma comunidade espiritual. Por que trazer uma reflexão dessa num dia como hoje? Porque a gente não pode ser ingênuo de achar que esse mundo que a gente vive fica dessa porta para fora. Tudo que a gente vive lá fora, de valores, de sentimentos, de filosofia e de ideia, eles se estabelecem aqui. Se estabelecem no momento que a gente canta, se estabelece quando você participa de uma ceia regional, como a gente vai participar hoje. Se estabelece quando você se relaciona ou não se relaciona com as pessoas aqui dentro. Esta comunidade pode favorecer com que você se depare consigo mesmo e que você perceba que precisa tratar, de repente, muitas coisas do seu coração, muitas coisas internamente. É na comunidade. Deus derrama bênçãos de forma individual, é verdade. Mas também é verdade que há bênçãos de Deus que só são derramadas quando há uma comunidade estabelecida. Quando a gente volta os nossos olhos para a história bíblica, a gente vai ver que os grandes momentos de Deus intervir na história de pessoas foi quando essas pessoas estavam em comunidade. O Espírito Santo desceu numa comunidade. Isso tem um significado. Não foi a um, dois, somente uma pessoa. Não, mas a promessa, a profecia foi cumprida para um grupo de pessoas que estavam ali como comunidade, esperando em Deus. Há bênçãos que Deus derrama na comunidade. Eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre isso. E é um desafio. Eu comecei falando aqui que era um desafio a gente falar sobre comunidade. Porque esse mundo tem nos levado cada vez mais para a gente ter uma vida centrada na gente mesmo, movido pelos valores da sociedade, de que importa, em primeiro lugar, a mim mesmo, não importa o que os outros pensam. E aqui Deus pode nos ensinar a repensarmos alguns valores que a gente, de repente, está caminhando. Tá? Vamos orar? Deus, como é difícil a gente viver em comunidade. Não é fácil, não. Lidar com temperamentos, personalidades, ideias, educações diferentes, pensamentos diferentes, costumes diferentes. Ó Deus, mas temos um grande desafio de que, através da comunidade, o teu nome seja exaltado no nosso meio. Que, através da comunidade, o sacrifício de Jesus ganhe sentido, ganhe forma, através do abraço, do acolhimento, das orações, do choro, da alegria, das dificuldades, das superações. Ó Deus, move o nosso coração e nos ensina o quão é divino, ó Pai, isso que estamos fazendo agora. Para além da perspectiva puramente humana, de entendermos que há movimentos psicológicos, sociais, que estabelecem aqui, a um movimento maior, que é o movimento do Teu Santo Espírito na nossa vida, ó Pai. E que nos move o coração, que nos impulsiona, às vezes mesmo sem querer, de estarmos em comunidade, de precisarmos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, de suplicarmos a oração do nosso irmão. Ó Deus, nos ensina e nos desafia a sermos de fato uma comunidade de fé, uma comunidade que vive a simplicidade do Evangelho, uma comunidade que não seleciona, mas que acolhe, uma comunidade que, ó Deus, não vive da aparência, mas busca a autenticidade. Uma comunidade, ó Deus, que abraça as pessoas. Ó Deus, muito obrigado pela vida da Doxa, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Nos dirige e nos abençoa. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém.